Tava num carro importado com dois manos do meu lado. Policial parou, achou que era roubado. Saí calado, apontado com as mãos pra cima. E lá vem o cacetete, sem vaselina. Nem depois disso me deixaram em paz. Reviraram todo o carro, não acharam o que tava atrás. O que é que tem de estranho? Nunca vi dois preto branco. Isso daqui seria um perfeito assalto a banco. O meu negócio é fazer rap, irmão. Então, não tenho culpa se a música é de ladrão. Isso daqui tá me deixando louco. Levei um tiro, que entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não sei aonde foi parar. Essa polícia mascarada com uma tiazinha do H. Tua sirene não me treme. Eu entro no meu carro e tiro um racha com a PM. Polícia papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Mais uma vez ela veio como quem não quer nada. Botou o terror, distribuiu muita porrada. Muito grito, muito choro na vizinhança. A tropa do terror em forma de segurança. Vamos ver hoje quem vai ser o escolhido. Seja quem for, tá fudido. Pegou o RG, puxou a minha capivara. Sai fora, negão, e o tapa rola na cara. Direitos humanos, cadê? Ei, constituinte, essa porra da velório. No dia seguinte, destruiu muita família. Assim que você ferra, inocente. Abaixo de sete palmos de terra, empurrou o flagrante, ninguém pôde fazer nada. Mandou mais um irmão pra gaveta gelada. Eu não vou cair na sua arapuca. Não vou te dar sossego, assassino, filha da puta. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Corre, corre, o gigabu tá sendo procurado. Policial tentou seguir, mas foi atropelado. E ele acha que eu tava dentro do Opala. Por isso que a minha roupa é a prova de bala. Eu tô com medo de ser confundido. Tem muito loiro de olho azul, filho da puta que virou bandido. Sou contra qualquer tipo de problema. Um carioca da gema, que é difícil colocar algema. E diadema, não tava lá, mas vi a cena. E não sei nem se esses caras estão cumprindo a pena. Ninguém segura essa raça que mata de graça. No fim do mês, quem mata mais leva taça. Parece caça. E vocês o caçador, tô vendo alguém me apontando no retrovisor. Oh, por favor, meu senhor, me proteja. Mais um policial querendo aparecer na veja. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Segurança pública recrutando mais jovens para o pelotão de satanás. Eu tô puto da vida, eu tô de saco cheio. Tá na hora de parar esse carro sem freio. Pobre, preto, puta, primeiro policial te mata por causa do dinheiro. Apontou 38, faltou com respeito, pagando de Kojak, levou bala nos peitos. Não teve papa na língua, não teve freio na boca. PM se fudeu, pegou um porra louca. Nunca puxei cadeia, nunca meti os cano, mas a diretoria sabe que eu tô falando. Gigabu nas ideias, negão do cabelo duro. Aí, dona polícia, eu não durmo no seu barulho. Antes que seja tarde, antes que eu me esqueça, tem muita bandeja querendo sua cabeça. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Polícia, papa, quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia.